Panorama Agrícola para 18 de setembro de 2014, quinta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quinta-feira de lua minguante, 18 de setembro, no ar o Panorama Agrícola. O ditado de hoje é: amigo certo se reconhece numa situação incerta. No Panorama Agrícola desta quinta-feira, você confere uma dica para a sua lavoura. Ouve também orientação técnica para apicultores. Na entrevista, o cultivo da Bracatinga. No Panorama Regional, Chicão de Lages fala sobre o queijo artesanal serrano. Dica do dia. Alternativas para você diversificar a lavoura incluem frutas e legumes, principalmente orgânicos, e o cultivo de mandioca. Entre as frutas, pêssego, ameixa, nectarina e goiaba. Se você, além de agricultor, é feirante, aposte também em compotas de doces e geleias e em bolachas. É hora das notícias. O calor e a umidade dos últimos dias, um clima favorável ao aparecimento de fungo, está preocupando alguns produtores de abelha por causa da anosmose que tem matado alguns enxames. A EPAGRE, através da gerência da área de apicultura, alerta os produtores de mel que devem continuar com o manejo adequado de rainhas novas, troca de favos e também evitar sombreamento, expondo as colmeias ao sol e, se for necessário, uma alimentação proteica mais própolis. Limpe também o aviário e exponha as abelhas ao sol, para evitar o aparecimento de fungos por causa do calor e da umidade dos últimos dias. Confira a entrevista de hoje. O Panorama Agrícola de hoje conversa com o pesquisador Tássio Dresch Heck, da Estação Experimental da EPAGRE em Lages. Tudo bem, Tássio? Tudo bem, Mauro. Bem, Tássio, a sua pesquisa gira em torno da Bracatinga, o potencial de aproveitamento energético da Bracatinga. E agora a EPAGRE está para lançar um livro sobre a Bracatinga. Que informações você teria para o nosso ouvinte? Bom, a primeira coisa é uma pesquisa de uma rede de pesquisa que envolve os três estados do Sul, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com o envolvimento da EPAGRE, da UFSC, da Universidade Federal do Paraná, da Unicentro do Paraná, da UDESC de Santa Catarina, da Emater do Paraná, do ICMBio e, inclusive, com uma parceria com a Fátima. Então, é uma rede muito grande que procura avaliar a produção de energia, não só de Bracatinga, mas a produção de energia na agricultura familiar. A situação dos agricultores, para onde eles vendem, como é que funciona a cadeia produtiva e quais são as melhorias possíveis. Já se Os chegou. resultados mostram que a gente tem um grande número de famílias envolvidas nessa atividade, embora nem todas de forma legalizada. Pois é, agora essa questão da legalidade, o Código Florestal deu legalidade à produção da Bracatinga, é isso? Não, na verdade, o Código Florestal, desde já da primeira versão de 45, prevê que o que é plantado é passível de corte, bastando notificar o órgão ambiental. Correto. Tá? Então, todas as versões do Código Ambiental têm essa premissa. E no Código Catarinense, principalmente o Código mais recente, o Bracatingal em si está reconhecido como cultivo. Inclusive, ficou muito caracterizado no inventário florístico florestal que a Bracatinga, como revegetação secundária, ocorre em baixa densidade, poucos exemplares por área. E o Bracatingal tem uma grande densidade de Bracatinga por área, praticamente só tem Bracatinga. Isso só é possível mediante cultivo. Se o agricultor não intervir, não capinar, não manejar, vem várias espécies ao mesmo tempo. Então, como é uma área de cultivo e a na legislação vigente, o Código Florestal prevê que o que é cultivado é passível de corte, não tem por que não cortar o Bracatingal, né? Correto. Tácio, para quem cultiva a Bracatinga, há um grande retorno econômico e ambiental, você diria? Eu não diria que existe um grande retorno econômico, porque a condição ainda de mercado é bastante restritiva. Existe muita impressão, muita bracatinga ilegal, porque simplesmente pela falta de notificação ao órgão ambiental da existência da área. Inclusive, nesse sentido, a Fátima está redigindo uma nova normativa para facilitar o entendimento das normativas anteriores. A Fátima já tem duas normativas que orientam o corte da bracatinga. Mas, como existiam algumas pequenas dúvidas, ela está emitindo uma nova para deixar isso bem caracterizado e facilitar a vida do produtor. Então, nesse aspecto, produzindo legalmente, colocando ela no mercado, ela tem um valor energético, uma qualidade de madeira muito boa, que permitiria grandes ganhos, mas desde que o mercado estivesse um pouquinho mais estruturado para recebê-la. Hoje, na verdade, quem lucra mesmo com bracatinga são os produtores de São Paulo, que exportam a parquet e assoalho para os Estados Unidos e Itália, com valores bastante elevados. Que outros usos tem a Bracatinga? Bom, a bracatinga, além da madeira para carvão, para lenha, para escora, que é os usos mais tradicionais e frequentes, ela ainda produz, como eu comentei, a questão, ela pode produzir tábuas, principalmente para móveis, tábuas de bitola um pouco mais estreitas. Mas também para assoalho, ela é uma madeira relativamente leve de uma boa dureza, e o que permite com que ela seja uma. E é uma madeira muito bonita, então para assoalhos ela tem uma excelente aceitação, principalmente para parquet. Fora isso, ela ainda produz na flor mel e na casca também o mel, o melato de Bracatinga, né, que é o exudado de uma cochonilha. E que tem um valor de mercado, principalmente na Alemanha, muito acima dos demais mestres. Ainda teria alguns subprodutos, até da própria queima, que hoje não são aproveitados, mas durante o processo de queima poderia se produzir o ácido pirulenoso, que tem um valor medicinal e comercial bastante elevado. Com relação ao livro sobre a Bracatinga, quando deve ser lançado, Tássio? A Ipagre assumiu esse livro e vai editar um número maior de cópias, e a gente vai também melhorar um pouco a questão de imagens e de apresentação do livro, para ter um livro de melhor qualidade com maior número de cópias. E aí, nesse sentido, a gente deve levar mais um mês e meio para ter esse livro pronto. Então, provavelmente, final de outubro, meados de novembro, a gente esteja com esse livro já disponível. Perfeito. Conversamos aqui no Panorama Agrícola com o pesquisador da IPAGRE, Tácio Dresch Heck, sobre a Bracatinga. Tácio, muito obrigado pelas suas informações. Às ordens, Mauro, muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Um grande abraço. Fique ligado no Panorama Regional. Valorização do queijo artesanal serrano. Pecuaristas nos campos de cima da Serra do Rio Grande do Sul e da Serra Catarinense aguardam há anos pela oportunidade de verem o queijo serrano ter certificação de identificação geográfica e selo de origem. Outras regiões do Brasil, a exemplo de Minas Gerais, lá principalmente na Serra da Canastra, já conseguiram valorizando o produto então no mercado. E esse então foi um dos assuntos debatidos no segundo simpósio interestadual Queijo Artesanal Serrano, realizado na Uniplac em Lages, onde esse evento então foi uma ação, né, da EPAG, em conjunto com a Prefeitura Municipal de Lages, a Amures e outras entidades da região. O queijo serrano é produzido exclusivamente por pecuaristas dos campos de cima da Serra do Rio Grande do Sul e da Serra Catarinense e é fabricado então a partir do leite cru de vacas, né, pode ser de corte ou mistas, né, de dupla aptidão, cruzadas, então, onde são alimentadas basicamente nos campos nativos. A isso, então, se somam as peculiaridades do processo artesanal de elaboração, passado de geração em geração, com pouquíssimas alterações. A Serra Catarinense produz, em média, 1.600 toneladas ano de queijo, o que rende aí até 13 milhões de reais por ano. Atividade que movimenta aí É, depende, então, duas mil famílias na região dependem, então, dessa receita que ajuda muito o queijo artesanal serrano. Esta produção está sendo organizada através, então, do associativismo, pois só se conquista mercado com o quê? Com volume de produção e qualidade do produto. Hamilton Weber Xavier, Chicão Epagre, João de Lares, para o programa Panorama Agrícola. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagre.